www.radiojornal.com.br. E Nova Orleans é sempre uma boa rota para a gente começar a levantar voo. Você tem noção de como estão as condições para tal? Para o Jumboteco flanar por aí? Aqui no Rio estava chovendo, né? Mas parece que em boa parte do país tempo bom, com nuvens esparsas. Vamos saber melhor então. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Wow. Oi FM. Ronca, ronca. FM. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Nossa. Obrigado, Nandão. É, valeu. Sapsão de mais fone, é isso. Que situação aqui embaixo, hein, cara? Aí ao fundo, mais um lançamento do selo Oi Música. Os Sonantes, que já haviam circulado lá por fora, mas continuavam virgens em território brasileiro, e agora, graças a esse lançamento, como eu disse, do selo Oi Música, o CD já está nas melhores lojas do ramo. Nandão, você que é amigo de todos, quem são os Sonantes, por favor? Céu, a rapaz do, da Nação, tem uma turma, né? Aliás, Bernardo Benegão, Siba. Essa é uma das capas que eu mais gosto. Nesses últimos tempos. Eu gosto desse grafismo, você entende o que eu digo ou não? Você é um... Aliás, um abraço para o Raul Mourão, né? É quase um grafiteiro, né? Céu, Dengue, Guiamabes, Pupilo, Ricamabes, toda essa turma lá de São Paulo que vem há muito tempo lançando pedradas aí. E que vem há muito tempo sendo paquerada pelo Ronca Ronca, pela UFM, para realizar uma sessão. E agora com os Sonantes e o disco lançado no Brasa, essa possibilidade é muito real. Troquei de e-mail com o Rica essa semana, e a animação vem de todos os lados. Então, periga, em março, nós temos os Sonantes em uma sessão inesquecível do Ronca Ronca. Tá bom pra gente? Nandão, com todo respeito, cara, tira um pouquinho. Não se fi nas horas devagar, tem folha caindo pra te enfocar. Nandão, por onde participa a nossa audiência? Então vem, deixa como estava, então. Beleza, vem com tudo. Beleza, tá bom. Que isso, cara? Por onde participa a nossa audiência? Já participa freneticamente através do roncaronca@ufm.com.br. O nosso, um dos primeiros e-mails aqui do Gleison Silveira. Obrigado pela atenção e pelas lágrimas trazidas pelo Karnak, do Abu. É isso aí. Vocês são incríveis. Tom Caipirinha vai curtir demais. Gleison Silveira, um abraço Tom grande. Tom Caipirinha é devidamente conectado ao UFM. Eu coloquei o e-mail que nós recebemos do pai do Tom Caipirinha, o Marcelo Caipirinha, e da mãe, a Crina. E-mail emocionante, aliás. O espetáculo tá lá no roncaronca.com.br. Aliás, a relação completa das músicas de hoje e amanhã em roncaronca.com.br. Diga lá. E mais um para a gente fechar, um dos primeiros e-mails também, o Alexandre Bitiati. Maurício, por que o Ronca Ronca não tem um podcast para ouvirmos em qualquer lugar do planeta? Por quê? Eu te pergunto. A gente já fala disso aqui há 5 anos, né? O que é um podcast? Eu não sei direito. Nós temos aqui o nosso coordenador de programação pronto para intervir. Podcast seria um arquivo de áudio que você baixa para a sua traquinagem e fica ouvindo loucamente a hora que você quiser, como onde se fosse você quiser. Uma música, mas não é exatamente. Aí isso quer dizer o quê? Nos conceitos jurídicos e de direito autoral, que ainda persistem, igual a pirataria. Você baixar um conteúdo de uma rádio, de uma instituição, de uma entidade. Eurico Miranda gosta muito de falar isso. Não ofenda a entidade, né? É, os pais de santo também. Entidade. Ai, ai, ai, ai. Loucura, né? Então, numa entidade como a UFM, isso levaria a uma interpretação próxima à pirataria. Então, fica muito difícil você baixar o Sonantes, o Spencer Davis Group, o Karnak, a trilha do Último Tango em Paris. Você configura um tráfego. Tráfego ilegal, obviamente. Exatamente. E isso a gente já fala há muito tempo, mas realmente esse assunto não tem circulado pelo Ronca Ronca recentemente, nas últimas edições do programa. Mas se você for a qualquer entidade similar a Oi, tipo a BBC, há pouco tempo eu encontrei com... Eu tenho dois amigos, uma dupla de DJ, o Cigarrinho e Charutinho. Eu nunca sei quando é um, quando é outro. Aí eu encontrei com o Charutinho, com o Cigarrinho. Ele falou, porra, por que você não tem um podcast do Ronca Ronca? Porque não pode. Mas a BBC tem. Eu falei, a BBC não tem. Ah, eu ouço o programa do Don Letts da BBC no podcast. Você não ouve. Eu ouço, não ouve. Aí o cara foi lá e não ouve. Você pode ouvir, o que é uma ação que a gente ainda poderia ter colocado aqui e no site da Oi, é o Ronca Ronca ter um arquivo de áudio devidamente liberado, devidamente credenciado para ser baixado. Sim. Que é o que tem em qualquer entidade similar. Aí você vai lá e degusta aquele cardápio já devidamente legalizado. Agora, um programa, se eu não tenho o podcast do programa do Giles Peterson, por exemplo, da BBC, eu não tenho. Não vai ter. Entendi, por enquanto, obrigado, tá? Vai ficar sonhando, né? Eita sego mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wa 3. Na baba mlike Francis. Ah, honka honka. Somebody help me.

cavaleiros, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK30. Ronca, ronca. Nandão, você como gestor da curadoria de promoção, vem mais um pouquinho, Nandão. Caramba, a gente vai ficar até meia-noite nesse ioiô, né? Vai. Deixa quieto. Você como gestor da curadoria de promoções do Ronca Ronca, poderia correr atrás de uns ingressos para o Mulatas Tak em São Paulo. Sábado e domingo, 19 e 20 de março. Tu vai lá? Oh, yes. Você viu os três filmes? Timeless. Não vi, rapaz, infelizmente. Mico, hein? O bicho pegou, micaço, cara, micaço mesmo. Mas, hein, vamos correr atrás dessa possibilidade? Ingressos para Mulatas Tak do Sesc Vila Mariana, 19 e 20 de março, sábado e domingo. Zé Flávio... Tá ajeitando tudo lá. Zé Flávio Júnior. Positivo. Manda no Sesc, né? Ou então, quem sabe, uma sessão na UFM. De Mulatas Tak e a banda Etíope. Melhor ainda. Né? Não vem com essa banda daqui desses lados, não. Vem com a rapaziada de lá, a minhoca mesmo, da terra. Por falar em São Paulo, semana que vem o Ronca Ronca será lá. Uma edição muito especial que em 2010 a gente tentou por todos os lados, mas não conseguimos. Então, confirmadíssima essa edição surpresa do Ronca Ronca terça-feira que vem. E dia 1º de março, hoje eu comentei, inclusive, com a Cris Brandão isso no ar. 1º de março é o dia da fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Nós estaremos em São Paulo, mostrando a globalização da UFM do Ronca Ronca. 1º de março, dia da cidade, nós estaremos em outra. Iniciando a comemoração frenética pelos 5 anos do Ronca Ronca na UFM. São 5 terças-feiras. Então vem chumbo grosso pela frente. Peraí, a partir de quando? Dia 1º. Aí 5 subsequentes? Exatamente. As 4 seguintes. Comemoração dos 5 anos. Exatamente. Ótimo. Poderemos ter Sonantes. Claro. Já demos o bizu. Poderemos ter o Nevilton, já bizu. Cobrado. Mostramos aí. Nevilton. O Nevilton, a rapaziada ali chegou forte, querendo uma sessão com a banda. Então prepare seu estoque de fita cassete, porque vai chover muita pressão, muita emoção. E em abril, nós teremos a festa comemorativa desses 5 anos e o lançamento do compacto do Ronca Ronca, que a gente vem mostrando aqui. 4 sessões gravadas, 2 no Rio, 2 em São Paulo. Otto e Do Amor aqui no Rio e Tulipinha e Cidadão Estigado lá. Ainda no programa de hoje nós vamos ouvir o Do Amor com Mindinho. Manja, Mindinho. Sim, ainda tem, deve ter mais coisa, né, também. Ainda bem que não tem imagem. Foi música, né? Sim, temos o vinil do Tono para mostrar aqui hoje também. E o Ronca Ronca vem quente pra frente até meia-noite. Estamos ao vivo, com o Lato Astaque ao fundo. A UFM enviando o som desorientante do Ronca Ronca para os 4 cantos do planeta em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada. UFM BH Belo Horizonte 94.1, UFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, UFM São Paulo 94.1. Alguma informação da nossa torcida, da ouvintada? Como você falou do Mulato Astaque, a galera da Soul Baby Soul, mais precisamente Lúcio Branco, deu uma chegada aqui, lembrando que o grupo Visungo está de volta aos palcos em breve nos braços da Macula. Ele lamenta o Mulato não passar aqui pelo Rio de Janeiro. Pois é. FM. Oi, eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Rapaziada. Hello, crazy people, no ar. Ronca, ronca. Eita bodega. Mas basta o Madness entrar no ar, rasgando o som do Brasa de Porto Alegre a Recife. Todos os sons brasileiros hoje estão concentrados na UFM. Tem dúvida disso? Não. Não. Então, todos os sons rasgando o Brasa de Recife a Porto Alegre. A rapaziada subindo pelas paredes. por conta desse clássico absoluto do Madness. João Baroni, um beijo no seu coração. Essa é uma edição muito especial de um clássico do Madness, um dos últimos, Mad Not Mad, que vem com dois CDs repletos de versões demo, 12 polegadas, mixagem para 12 polegadas, e um terceiro, um DVD, com os vídeos promocionais, e 5 músicas gravadas no Odeon Hammersmith em 85 e um Top of the Pops de 86. Mad Not Mad, certamente o último grande disco do Madness, uma banda queridíssima, sobretudo pela rapaziada do tempo da Fluminense. O Madness era uma das principais bandas naquele 82, 3, 4. Só um segundo? Pois não. Antes de você levantar, o Museu de Arte Moderna, o MAM, aliás, o Everton mandou um grande abraço, hein, MAM? Pega forte o corta-pulso com Madness em Yesterday Man, com aquele finalzinho chupado de Dorival Caymmi. Sensacional. Tem na Baixa do Sapateiro, né? Temos aqui um local. Como realmente o Madness traz essa emoção muito grande aos nossos ouvintes, eu vou seguir na mesma batida. Tá preparado, Nandão? Vai. Minhas canções inesquecíveis. minhas canções inesquecíveis. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa é a versão original, a gravação original de Yesterday's Man. Um disco original do Madness, de 1985. Essa música circulou muito depois, em outras edições de compactos, de álbuns, de coletâneas. É um clássico planetário do Madness, que jamais saiu da ativa. Sempre tem aquele Madsock, uma reunião anual do Madness, onde vão, sei lá, 50, 60 mil descacetados. Só homem, não entra uma mulher na parada. Tudo skinhead, hooligan. O maior encontro de hooligans que existe no Reino Unido é o Madstock. É a tal reunião anual do Madness. Só vai fio desencapado, meu filho. O que diz a nossa torcida, Nandão? Mauro Dixon. Fala aí, galera, gostaria de pedir um parabéns para mim. Hoje é 22, meu aniversário. Opa! Essa semana com o show da minha banda, Fair Filhos do Lítio. Uma banda punk rock com som cabeleira altíssima. Esperamos um dia chegar à parte funda da piscina. Fizemos um show domingo com os amigos. Blá, blá, blá. Um grande abraço, Mauro Viana. Ou Mauro Dixon, lá de Santa Teresa, um bairro aqui do Rio de Janeiro. Nandão, por falar em cabeleira altíssima, você que passou hoje pelo Tico Tico, roncaronca.com.br, hoje, terça-feira, dia 22, tu viu com o que a gente dá com os cornos, né, maluco? Um ano e uma semana. Ah, sim. Um bolo? Sim, sim. Puta que pariu. Nandão, quantos segundos para a gente subir para a Bolívia? Estamos atrasados em 5 segundos. É mesmo, cara? É, cara. Aí um compacto espetacular de All My Friends, da LCD Sounds, LCD Sound System, com o John Cale na voz principal. O outro lado é a banda normal, como também tem um com a turma dos Ferdinando. Já mostramos aqui loucamente ambos os dois compactos. Estamos atrasados então, né? Então vamos ter que subir para Bolívia e não vai dar tempo do compacto chegar até o final. Uma versão bem longa, esse é um compacto que corre em 33 para dar tempo mesmo a versão inteira do All My Friends com a voz principal do John Cale. Tá bom pra gente, não? É, mais ou menos. Mais ou menos? É. Não dá muita marra, né, cara? Você é um dos caras mais marrentos que existem. Não, isso você. Parabéns, você ia fazer uma camiseta ano retrasado? Qual? Eu sou o mais marrento de todos. Eu não me lembro. Porra, pode ser, é possível. Você lembra? Você não se lembrar é um sinal da sua marrentice. É possível. Hein? É possível. Você lembra disso? É possível. Pô, eu tiro onda. Meu, você lembra isso? A gente parou de falar. Carioca. A gente parou de falar esse negócio. Hein? Ai, cara, você tá tão ridículo. Você já viu o LCD? Vi da outra vez que eles estiveram aqui. Bacana pra caramba. Infelizmente, dessa agora eu não pude conferir. Mas dizem que foi muito bom, né? É. Nosso, tem, mas acabou, né? O nosso torcedor símbolo do Bahia. Bahia. Esteve lá, subiu pelas paredes. Bahia. Subiu no palco. É. Micaço clássico, né? Então dá uma apertete aí, pelo amor de Deus. Foi até o final compacto. Não deixa até o finalzinho mesmo pra ficar a agulha batendo no final. Deixei. Tem tempo que a gente não faz isso, né, cara? Então vai. Tem um culto tão grande por esse negócio da agulha. Uhum. Tudo. Não tem tipo isso? Então vai. Cadê? Pô, essa agulha é boa, não vai, né? Até o final. Oi, FM. Yo, everybody, what's happening? It's Eugene Hoots from Gogol Bordello. Directly from Ronca Ronca from Oi, FM. Respectos Maximus, everybody. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Mundos musicais, univos. Oi FM, livre. Olá, aqui é a Ana Canhas e eu também tô no Ronca Ronca da Oi FM. FM. Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo. O quê? Situação, ontem hein, de cara. Manhã, minha tia desentupiu o umbigo. Pintop de novo. Vem com essa criança, por favor. Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo. É isso aí, cara. O quê? Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo, ora. Discutiu comigo? E eu pensei que desentupiu o umbigo. Tá, vai em frente. Isso aí, cara. Nandão, nós estamos... Vem só mais um pouquinho. Nós estamos entrando na segunda hora do programa. Estamos ao vivo até meia-noite. Yeah. Por onde a nossa audiência participa do programa nessa segunda metade? Pelo nosso e-mail, né? Você sabe muito bem. roncaronca@oifm.com.br. Bruno... Rodrigo Oliveira. Sou o Rodrigo, primeiro ouvinte lá de Vitória. Aí. Espírito Santo, morando há 3 anos no Rio de Janeiro. Aqui na Joaquim Nabuco. Pertinho, né, da gente aqui? Ou não? Do lado, é. Do lado. Queria parabenizar a fantástica programação da UFM, que tem a ousadia de tocar Kraftwerk, João Donato, Radiohead, Phoenix, na programação normal, às 3 da tarde. Que situação. Se ele soubesse o que eu tenho nas mãos... Eita. Como é o nome do nosso ouvinte? Rodrigo Oliveira. Rodrigo, você se prepare, porque daqui a uns 20 minutos, mais ou menos, você vai ouvir um míssil sonoro... Que vai te derrubar, maluco. Se segura forte. Vida longa ao UFM, diz ele. Grande abraço e coisa e tal. E coisa e tal é excelente. Agora, aqui ao fundo... Nossa lembrança... Schneider. Manja. A estrela desse filme. Você viu esse filme, Nandão? Último Tango em Paris? Não. Que tem o Gato Barbieri, nosso amigo argentino, como o autor da trilha sonora. E a Maria Schneider subiu para conversar com Cartola... Jimi Hendrix, né? E Jimi Hendrix. E terça-feira passada a gente já era para ter dado esse toque. Na saudade que ela já deixou por aqui, né? Na rapaziada fissuradinha para Meirelles, no filme e sobretudo nela. E aí essa música, toda vez que ela aparece no Ronca Ronca, surge a dúvida. Ela é muito parecida com Bye Bye Brasil. Peguei uma doença, não. Manja. Francisco. Bosch. Chiquinho. Do Chico. E essa música, a trilha, é do início dos anos 70. Papo de 72. É muito... A onda, a vibe é mesmo, né, amigo? Tem uma vinheta aí? Olha aí. Oi, FM. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca. Isso. Curtindo. Pode escrever. Sabe cantar? Bye Bye Brasil? Todas as palavrinhas da letra ficam encaixadinhas nessa levada aqui do Gato Barbieri. Né? É, exatamente. Da letra do Francisco. Exatamente, a mesma. Não é? Mas, de qualquer maneira, com Francisco Barco de Holanda, com Gato Barbieri, Maria Schneider e Marlon Brando ao fundo, Nandão... Vamos falar dessa edição da Mojo que chegou ao Brasil com Nirvana na capa. Alguns destaques dessa edição são Swans, Richard Thompson, mega ultra ídolo do Ronca Ronca, guitarrista do Fairport Convention, Scritti Politti, Pearl Jam, uma história gigante do Nirvana, Dave Grohl, Johnny Cash, Captain Beefheart. Uma matéria muito grande sobre a subida do nosso ídolo, Captain Beefheart. Mas a Mojo sempre tem uma sessão espetacular onde eles dão uma passada de língua, com todo respeito, na história musical de alguma banda, de algum artista. E como nós temos nosso amigo João Baroni na audiência hoje, já mandou alguns mísseis para cá, a Mojo, deixa eu achar aqui, peraí. Sempre traz uma análise da discografia de determinado artista. E nessa uma, com o Nirvana na capa, eles passam os olhos na história do XTC, uma das bandas prediletas do João Baroni e do Ronca Ronca também. Eles listam o que seria para Mojo os 10 principais discos da banda do Andy Partridge. E eles chegam ao primeiro petardo do XTC como o Skylarkin, um disco que nós vamos ouvir a seguir em homenagem ao JB. Ronca. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rough her every time. Corredores full But if you can get an invitation to hear that bells of freedom, shame to hell with your double standard. We're coming rougher every time. We're coming rougher. To them we got nothing to say. Are emigrada, emigraniada. For them Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom shout, to hell with your double standard, we come and rougher every time. Again from zero. It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. We're coming rubber every time. Rubber every time. We're coming rubber. Terra de Carlos Gomes, Vila Lobos, Sérgio Mendes, Carmen Miranda, Chico Buarque de Holanda, Tom Jobim, Roberto Carlos e Elis Regina. Fabrica canso de vender sal pega o mundo é mal gaiá. Mediterrâneo levou batula os sonhos escondidos sob a sombra sonante de encruzilhada para o mar. Uma riviera, laranjeiras, azeitona da pimenta, da guiana, berinjela, limoeiro. Pra quando a criança chegar, para quando a criança chegar. Mediterrâneo, lá da lado da Sardenha, no Egito, Rubens, Águas do Veneza, além das reinas abissais, pelas oliveiras, o milagre vem dos peixes, do sorriso da criança, esperando o novo mundo pra quando a alegria voltar. Sura é o intramar de frio, é maceta de leirir, eis em fã de la ciutat, fang e boto de deltar. Mediterrâneo, lado a lado, conquistando o Monte Olimpo, vem com sombra na história, lá vermelho Gibraltar. Uma gaivota sai do corpo de massa e se transforma no olhar de um menino que espera o passo do tempo passar. Espera o passo do tempo passar. Mediterrâneo, lado a lado, na Sardenha, no Egito, rouba as águas de Veneza, além das reinas abissais. Pelas oliveiras, o milagre vem dos peixes, no sorriso da criança, espera do novo mundo pra quando a alegria. Sulle un leva mal de ferie via de la misère, les enfants de la ciutat, fanny botto de calta. Oi FM. Ronca, ronca. Ronca. It's a low-down dog, a dirty groundhog, rooting around my bedroom. It's a low-down dog, a dirty groundhog, rooting around my bedroom. Yes, if I catch him in the room, guess he won't root there no more. you see, stand and you watch me every morning when I leave home. Yes, he stand and he watch me every morning when I leave home. When I leave home in the morning, Jesse gang around all day long. Give me some toys and foxes, mix them up again, mix them up again, mix them up again. Kill that dirty gun hole. Well, any bone in the moon, I know won't be there all day long. Yes, I did what I wanted. Yes, I killed that dirty ground. To live in now. Yes, I do what I want. Yes, I kill that dirty gun hole. Ronca. Oi, FM. E aí, rapaz, como é que tá aí? O negócio é, pá, é, maluca, é, tamo aí, aí, tamo aí, bota aí, tapa de house, o que é? Que? Que situação, hein, meu amigo? Sequência brasa total de tirar pica-pau do oco. Aí ao fundo, Groundhogs. Gravado quase que na casa do Caipirinha e do Tom e da Crina em Leeds, onde o Who gravou o clássico álbum Live at Leeds em 1970. Essa é uma gravação de 71, ano seguinte. E hoje, ontem, eu coloquei no Tico Tico hoje imagens muito raras registrando a passagem do The Who pela Universidade de Leeds, de onde saiu o clássico álbum da banda, do Pete Townshend, considerado pelos maiores entendidos em som, em música, como um dos três principais discos gravados ao vivo de todos os tempos. É ele, o Gal Fatal e sei lá qual. E isso aí, talvez você vai tocar daqui a pouco. É verdade. Mas enfim, esse é o Groundhogs gravado em Leeds, a terra da família Caipirinha. Sabe lá o que é isso, cara? Você ter a sua família intitulada Caipirinha. Tom Caipirinha? Tom Caipirinha. Você que batizou o garoto, porra. Isso aí, o fundo é baixo, guitarra e bateria, mais nada, tá? Esse era o refeitório da Universidade de Leeds. Eles tiravam, é um lugar muito pequeno mesmo, todos esses discos foram gravados lá. Um lugar muito pequeno, eles tiravam as mesas, as cadeiras, montavam o palco, e as principais bandas dos anos 60 a 70 passaram por esse espaço. Muitas gravando discos célebres ao vivo, como o Groundhogs, como o The Who, como o John Martin, que tem um disco absolutamente genial gravado na faculdade, na Universidade de Leeds. Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite, e amanhã o programa estará disponível no site da OFM, ofm.com.br. Mandou alguma informação da nossa torcida? Quer dar uma chegada na agenda? Vamos lá. É... Agendinha, né? Coisa fina pra você, hein, garotão? Vamos lá, obrigado, Nandão. Aqui no Rio de Janeiro, sábado, dia 26, Cidadão Instigado, mais a Festa Pitada. Cidadão Pitada, que... hein, cara? Cidadão que participou de uma sessão memorável do Ronca Ronca aqui em São Paulo. É verdade. Vai fazer um show no Teatro Rival. E ainda de quebra, você fatura a Festa Pitada, que também é bem legal. Silvio Machete no Oi Futuro de Ipanema, sexta e sábado. Participação sabe de quem, meu jovem? Eu. Erasmo Carlos. Nossa senhora, um tremendão, né? Tremendex, Domenico Lancetti, conhecido como Domenico Lancelotti, Marcelo Lobato. Sexta e sábado no Oi Futuro de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. Original Olinda Style, com orquestra contemporânea de Olinda e a banda Ed, nossos amigos. Nossa, lá no Sesc senhora, Pompeia, dia 25. E encerrando, Praia de Candeias, em Recife. Projeto lá, Pôr do Sol, Loucura Total, dia 25 e 26. Dia 25, Jorge Ben, e 26, Mundo Livre S.A., Imóveis Coloniais de Acaju, Praia de Candeias, no Recife. Vamos nessa. A gente é completo, hein? É. Nandão, posso fazer uma perguntinha para você? Pode, pode. A Taça das Bolinhas não foi passada às mãos do São Paulo semana passada? Foi. A Taça das Bolinhas não foi passada, ou será passada, às mãos dos listradinhos na próxima semana? Talvez, bem provável. Tudo isso engambelado pela CBF? Exatamente. E aí, cara? Aí, como fica aí o negócio? Como fica no caso... O São Paulo. O negozinho vai lá e fala, ops, passa pra cá. Mas tem uma coisa, né? O Juvenal Juvencio, presidente de São Paulo, vice-presidente, sei lá o quê, estava naquele grupo de 87 que assinou, concordando que o Flamengo era o campeão do ano. E agora. Então ele... a conclusão é ladrão roubando ladrão, é isso? É, exatamente. Aí sim. Agora, tudo que se refere a Ricardo Teixeira, eu acho que a gente não dá pra perder tempo. É, cortar o ground tirar... Hogs, tirar exatamente o ground Hogs. A gente vai falar de Ricardo Teixeira, você tá de sacanagem, sério, hein, cara, mano, verdade, pô.

Ronca, ronca. Abra a porta! Abra a porta! Caramba, tem tempo que a gente não levanta a bola dessa vinhetinha, hein? Da abra a porta, abre aí, abre que de isso, novo. Cara, tá louco. Não? Claro que não. Abra a porta! Abra a porta! Eu quase que trouxe esse CD original, de onde muitas das nossas vinhetas... brotam. Saíram, mas é altamente libidinoso, né? Tá ligado, né? Sim. Hein? Você já comentou algumas vezes. É, algumas vezes. O negócio é muito frenético mesmo. A gente tem que tocar e pedir pra nossa audiência tampar os ouvidos em determinados momentos, senão teremos problemas com a curadoria da rádio, essas coisas, né? Espetáculo isso aí. Há muito tempo eu procurava tocar essa rapaziada aí, ó. Então, quantos minutos para acabar o milho acabar? Ah, pipoquinho. 10 minutos, só que parece. O que diz a nossa audiência? Juarez Félix, Ribeirão Preto, Leonardo Cohen para Ana Lúcia e Héctor. Acho que é um pedido, né? É verdade. Toca Leonardo Cohen, a música eu nem escolho, deixo pro Ronquinha. Confissão, eu sou paulistano de terno e gravata que fala orra, meu! E descobri algo recôndito e eu não sabia, mas eu sou carioca, sempre fui carioca. A acusação é a seguinte, tudo começou com o Ronca Ronca. Veredito, vocês são os culpados. Agradecimento, obrigado, obrigadão, obrigadaço, Tera, obrigado e multi obrigadíssimo, Juarez Carioca. Eu não entendi nada do e-mail dele, mas eu achei divertido. Esse dub que ele fez deve ser a linguagem carioca, talvez. Pode ser, Dá um replay. Obrigadaço, obrigadão, obrigadaço, Tera, obrigado e multi obrigadíssimo. Isso deve ser ele falando carioquês. Mas... demais, hein? Juarez Félix, Ribeirão Preto. Bem recebido, bem a terra recebido. Do pinguim, chope. É isso aí. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. E o áudio do programa amanhã também, mais adiante um pouquinho, em roncaronca@oifm.com.br. Não, não, esse é o nosso e-mail. roncaronca.com.br ou no site da UFM. Isso, isso, vai lá isso. Em programas roncaronca. OIFM.com.br. Né? É muito ponto, né? Muito com. É muito com. Muito BR, né? É muito nada. Que brasa, hein, rapaz? Esse é o burro morto. Nandão, acabando o milho, acabando a pipoca, vamos a mais uma faixa do compacto do Ronca Ronca, que será lançado festivamente, certamente, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, não, será lançado agora, mês que vem, numa festa Ronca Ronca, onde teremos várias surpresas, vários acepipes a serviço da nossa audiência. O compacto traz o Otto, o Cidadão Instigado, a Tulipa e o do Amor. Nós vamos ouvir exatamente o do Amor, gravado ao vivo no programa na UFM Rio de Janeiro. Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real, o mundo bizarro, há quase 20 anos. É um trem bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! Que momento, hein, meu amigo? The Big O. Otis Redding. That's why I sing. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca, Nandão? 3 minutos. 3 minutos. Então, nós teremos, até o final, nesses 3 minutos restantes, a presença do Otis Redding, porque não dá para tirar a criança do ar. E o Man acabou de mandar um desenho classe A que ele fez do Otis Redding. É mesmo? Então, amanhã, no site do Ronca Ronca, o desenho do Man. On a cold rain and wind and night. She shed all my dough, she cut off the light. Semana que vem já estaremos no mês de comemoração. O que, que eu vi, Nando? Prossiga. Do aniversário do Ronca Ronca na UFM. Serão 5 semanas. A cada semana, uma novidade, uma historinha, um lançamento especial, uma visita especial. Semana que vem nós estaremos em São Paulo. São 5 semanas festivas do Ronca Ronca. E no mês seguinte, nós teremos a festa para juntar todo esse pacotão e comemorarmos decentemente com a nossa audiência esse espaço que o Ronca Ronca vem há tanto tempo conseguindo na UFM. Procede? Positivo. E na festa será distribuído o compacto que nós acabamos de ouvir com o Do Amor. essa edição inteira do compacto será distribuída para os participantes, para a rapaziada. Nós vamos, evidente, arrumar um método direto para poder fazer com que a nossa torcida saia da festa carregando o compacto debaixo das asinhas. Então, essa logística está sendo montada por várias reuniões, vários consultores de marketing, de festa, enfim, é uma pressão violentíssima no turbo. Você tem uma vinhetinha aí, Nandão, de saideira? Ah, sempre tem, né, meu amigo? What's ready? O IFM. Que cachorro, quem? Não tem cachorro, não. Que coisa, hein, cara? Loucura. Vai, canarinho, vai, canarinho. What's ready? Vai. Acabou, é? I can give you what you want, but you got to go home with me. I got some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing living like your cow and called mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Obrigado pela audiência, não deixe de participar do Ronca Ronca. O programa é basicamente montado em cima do seu pedido. Obrigado pela audiência. Semana que vem a gente volta. Juca, um beijo. Bye, bye. Tchau, Nandão. Obrigado, hein? Valeu, hein, cara? Valeu, meu irmão. Prazer falar contigo. Pô, igualmente. Baby, here I am. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. Some good old loving and I got better in store. Then I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter called mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.